Dneska Whisky Ashman už je mi Comfort Pax. Europa 086, send to 2000, on GFL 6-8 to runway 10. Copy, Miami Echo, você me está sendo que vou chegar da Bona Junta, em Rio de Janeiro. Three, we establish 7 miles of final. Water 03, contact tower 118-995. 118-95, Europa 03, 18, obrigado. Europa 083, we establish 6 miles south. 083, left field, stand on 00, wind 1-0-0-3-0-5-9. 0 line, runway 10, Europa 083. Francisco, é Foch Neve, pronto. É minha dúvida de WhatsApp, desse para três motores, o ajuste 10 no meio. Essa lá da redução do estúdio de fácil, então estou enxergando isso. pista na frente, para a física. 202, Coreia da China, 202, bom dia. Coreia da China, o número 3, 1208, 903. Lavamos com isso, mas eu estou chegando com o visual, o número 3 foi o Zaxé, e foi pelo farol da barra. O número 3 é Zaxé, reposta no farol, no visual. Mais um meio, espera 2 no prédio, ajuste no jogo no meio, autorizado sinal LS, pode estabilizar. 2016, autorizado LS, pode estabilizar, 1909. VS 1, o nosso último é 95. Boa noite, Gol 90, vai passar sempre para levar, baixar para lá. Vamos ver 9-6, estado, repete, PR7, mostra, gente, as divisões estão firmes até a planejador, se for a identificação, deixa para 4 mil pés, por favor, para o meu dono do zero. Não é isso, não é que a gente está no setor, ele se pede para coleção. Gente, o meu escuro, mantenha a escuta do controle do porta tarifa. No 344, essa identificação do seu chegada a bomba de uma para o nível 0050. Marcelo César. Satisfação com o serviço de ajuste de etapas, visto para dois motores e o ajuste no 16, autorizado o sinal ele se torna estabilizado. Autorizado o sinal ele se torna estabilizado, 10 para 2000, acertado a redução em etapas, obrigado. quilômetros 70 sobre 1-1-8 próximo ao norte. 2-9-5, obrigado. Estou correndo pelo 23, curva direita e aguardo para engraçar na perna do vento pela direita. Curva direita, aguardando para engraçar na perna do vento, circuito pela direita, 1-90 na frente. Favorizo 1-3-4, muito boa noite, final da 1-0-5 milhas. Curativando 3-4-4, na entrada centena com 7 nós, pouso autorizado, pista 1-0. Existe um tráfego à direita, luz de aproximação, 90 fluxo ao pouso. Afirmativo, grato pela formação de tráfego, livre posto na 1-0-1-3-4-4. Corri, vamos ao mais 7, após a passagem do Boeing da Gol, já vem a área e manter a pista já. Manda as coisas para o Boeing da Gol na chamada principal. Afirmativo. Cruze a retaguarda, chame para girar a base, na número 6. Para girar mais da 1-7, 1-9-3. Todos mal para quem remete na 1-9-3? Quem remete, 1-9-3. Gente, vem então sentindo a minha dúvida de não autorizado, então quem remete, pista no 7. Autorizado, só tem remetido no 7, 1-9-3. 1-3-4-4, sala 2-6, chama na 2-1, nome espalhado, sala. 2-1-9-1-9-1-3-4-4. 3-1-9-7, vem então sentindo com minha dúvida de não autorizado, decolar, pista no 0. 97 do Cruzeiro 28, chamando 20, deixa eu ver. 3084. Controle Salvador, tá 3197, acionado 5520, boa noite. 3197, que tá falando com o Life, que é o 320, deixa eu ver. São Runa. São Runa 320, aguarda quando possível a prova de Doclo. Tem que fazer 2000 Runa, aguardando o Doclo. Foi 2000 Runa, aguarda Doclo, tá 3197. Para girar base no 7, novembro 3. Cruzado novembro 3, que gira base, toca RMT, pista no 7. Vento a Centena com 059. Ele está remetido no 7. 797, autorizado voar direto por seguro. Está presente, por seguro, já 6197. Azul 2795, estabilizado. 2795, chama a torre, como com a noite do sinal 95. Para a torre, 5295, 2795. Salvador, muito boa noite, Azul 2795. Escutou com a emissão 33, curva direita novamente, aguarde a passagem do Embraer da Azul, do ATR da Azul na final, para entrar, deixar na perna dela. Curva direita, aguardando o ATR, o novembro, ao 3795, vem com a centena com 79, pouso autorizado, pista, relajado. Existe um tráfego à direita e de aproximação, o circuito não vai ter vírus, só seu pouso. Sim, tem vírus, pouso, 2795. Chama 7 Recife, na frequência 1, 2, 8, 2, 9, 3, 5.